vida é dura, vê se não esquece. Ela te derruba, te aborrece. Sai dessa aí, te levanta e cresce. O que não te mata, te fortalece. A vida é dura, vê se não esquece. Ela te derruba, te aborrece. Sai dessa aí, te levanta e cresce. O que não te mata, te fortalece. Se cada vez que a vida te derrubar, você não levantar, não tenta seguir, sua cabeça baixar. Sai dessa aí, irmão, levanta desse chão, tira a poeira então, senão vai se enterrar. Esse mundo é cruel, na boca o gosto de fel, nuvens negras no céu que se tira o mel. E a possibilidade de ser legal com quem só quer ver o seu bem. O que não lhe convém, não faça por ninguém. Nenhuma maldade, mentiras, erros, enganos. Tantos planos para os anos, foram aos canos. Complicamos, explicamos, tudo errado. Tudo que foi feito, dito, repetido, até escrito, tão bonito. Virou conflito, ainda reflito, mas é passado. Vai ter que entender que pra poder vencer, depende de você ser forte e prosseguir. Lute pelo que quer, põe-se então de pé. Faça o que quiser, fale, mas saiba ouvir. A vida é dura, vê se não esquece. Ela te derruba, te aborrece. Sai dessa aí, te levanta e cresce. O que não te mata, te fortalece. A vida é dura, vê se não esquece. Ela te derruba, te aborrece. Sai dessa aí, te levanta e cresce. O que não te mata, te fortalece. Sei que tá tudo escuro, mas sou duro, pulo o muro, vou seguro, sigo puro, então juro, estive não vou voltar, de peito todo aberto, não fui esperto, sim, certo, eu conserto, do deserto me liberto, isso não vou mais passar, problemas vão e vêm, todos têm, saiba quem, segue bem, vai além, só mantém, um sorriso no rosto, mas sofre a cada hora, vai embora, logo chora, então implora, vem a glória e dá vitória, vai sentir o gosto, a vida é dura, vê se não esquece. Ela te derruba, te aborrece. Sai dessa aí, te levanta e cresce. O que não te mata, te fortalece. A vida é dura, vê se não esquece. Ela te derruba, te aborrece. Sai dessa aí, te levanta e cresce. O que não te mata, te fortalece.